DJ Dollar TV aí, ó. Porque o mato tá demais. Na produção. Tchururu, Zico, tchau. Tchururu. Senta pro pai, porque o mato tá demais. Fazer o quê? Nós é o bicho. Parar lá no triângulo, chamar ele de marido.